No artigo anterior da série, falamos sobre o propósito. Nesta publicação, vamos abordar os objetivos. Quais são os seus objetivos e por que você deveria tê-los? Um objetivo é a mira que direciona nossos esforços, é o resultado específico que aspiramos conquistar. Como vimos no artigo anterior, todos temos um só propósito, mas quanto aos objetivos, podemos ter vários. Todos os objetivos somados deveriam nos levar a cumprir o propósito. Todos os nossos objetivos devem ser guiados pelo propósito. Cada meta, objetivo, estabelecida representa um marco palpável na jornada da vida, seja alcançar um determinado número, concluir um projeto editorial dentro do prazo ou aprimorar as habilidades na profissão. Esses objetivos não apenas delineiam o caminho profissional, mas também funcionam como catalisadores para o crescimento e aprimoramento contínuos, proporcionando um sentido claro de realização ao atingi-los. Muitas vezes, conhecemos o propósito, mas nem sempre definimos objetivos que, conscientemente, nos levarão a alcançá-lo. Jesus conhecia e seguia o propósito, e por isso tinha seus objetivos para alcançar o propósito. Quem conheceu Jesus pessoalmente conseguia ver no seu rosto o propósito. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou, no semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém, Lucas capítulo 9 versículo 51. Jesus, com sua atitude, ensina que um objetivo é uma intrépida resolução, isto é, uma decisão firme, uma determinação com ousadia a ponto de enfrentar os desafios devido à importância da decisão. Isto é um objetivo. Tudo o que Jesus fez foi para cumprir o propósito, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, Provérbios capítulo 13 versículos 13 e 14. Quando conhecemos e assumimos o propósito, também teremos intrépidas resoluções a realizar, e ninguém pode parar um homem que tem uma intrépida resolução. Estabelecer metas específicas não apenas fornece clareza em relação ao que busco realizar, mas também impulsiona minha vida e dedicação. Cada objetivo conquistado é mais do que um resultado palpável. É a validação do esforço investido, um impulso para ir além e a confirmação de que estou no caminho certo em minha busca por realizações significativas em cada faceta do meu trabalho. É, acima de tudo, parte do propósito. O objetivo é o que dá forma às nossas aspirações e orienta nossos esforços. Cada objetivo delineia claramente o resultado específico que se alcançar, seja na realização bem-sucedida de uma tarefa, na concepção de uma ideia eficaz ou na realização de projetos. A clareza do propósito impulsiona meu trabalho diário, fornecendo um guia palpável, isto são os objetivos, para transformar ideias abstratas em realizações concretas, reforçando a ideia de que o que é essencial para moldar e concretizar a visão profissional e espiritual. O material e o espiritual são a mesma coisa. São as suas atitudes físicas que influenciam na sua salvação ou perdição espiritual. A vida não é apenas um aspecto, mas a maioria de nós, inclusive os crentes, ignora muito o espiritual. Todos nós, seres humanos, sabemos que nossa vida aqui terá um fim com certeza, a morte. Devemos nos preparar, pois a vida que não contempla o espiritual não faz sentido, e se a vida não faz sentido, não vale a pena viver. Não é possível, inclusive para nossas mentes carnais, que a vida seja nascer, viver e morrer. Sem dúvida, algo acontece depois da morte. Esse algo é o propósito, ou acertamos o alvo ou erramos com nossas atitudes materiais. O propósito é um só, mas você pode ter vários objetivos, diferentes objetivos das pessoas para também atingir o propósito. Um exemplo de propósito e objetivos: o propósito do meu corpo é viver, e os objetivos dos meus membros ajudam a cumprir este propósito. Minhas pernas me levam para onde terei segurança, meus braços desempenham muitas funções e tudo para preservar a vida do meu corpo. Na próxima publicação, vamos falar sobre planejamento. É uma ferramenta que faz com que os objetivos tenham sucesso.